festa dos negros curvados, no batuque que abala o firmamento. É a sombra dos séculos guardados, é o rosto do girassol dos ventos, é a chuva ou roncar de cachoeiras na floresta onde o tempo toma impulso. É a força que doma a terra inteira, as bandeiras de fogo do crepúsculo. Quando o grego cruzou Gibraltar, onde o negro também navegou, beduíno saiu de Dakar e o viking no mar se atirou. Uma ilha no meio do mar era a rota do navegador. Fortaleza, taberna e pomar, num país tuareg e nagô. É o brilho dos trilhos que suportam o gemido de mil canaviais, estandarte em veludo e pedrarias, batuqueiro, coração dos carnavais. É o frevo a jogar pernas e braços no alarido de um povo a se inventar. É o conjuro de ritos e mistérios, é um vulto ancestral de alimar. Quando o grego cruzou Gibraltar, onde o negro também navegou, beduíno saiu de Dakar e o viking no mar se atirou. Era o porto pra quem procurava país onde o sol vai se pôr, e o seu povo no céu batizava as estrelas ao sul do Equador.